avisa que eu cheguei, bebê. Se cê tá beijando com a cabeça em outro lugar, calma, relaxa que eu vou te fazer superar. Não vai faltar fogo, um love safado, arrepio gostoso, corpo suado. O que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço. Ele te magoou, feriu o seu coraçãozinho. Vê cê tá no meu colinho, vê cê tá no meu colinho. Ele te magoou, feriu o seu coraçãozinho. Vê cê tá no meu colinho, vê cê tá no meu colinho. É o Ed Sena, carro de playboy. Que machuca chegou, bebê. Sei, cê tá beijando com a cabeça em outro lugar. Calma, relaxa que eu vou te fazer superar. Não vai faltar fogo, um love safado, arrepio gostoso, corpo suado. O que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço. Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho. Vem sentar no meu colinho, vem chorar no meu colinho. Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho. Vem chorar no meu colinho, vem chorar no meu colinho.